baby, you really miss me. I guess you did, but the look in your eyes, the look back. Casal Benijor, né? Sempre com a gente lá no Pop Saudade, obrigado. A gente tá gravando ao vivo. Olha o Reginaldo, ele é a Carla. Só que com a gente também no Jai, obrigado, valeu. Ideia, tá bacana. Vem pra cá. Bora. Bora, chata, chata. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor, vem pra mim. Fale, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Suavizando? Dance, me lance, me... Pra quem quiser dar uma brocada, tem vatapá por apenas R$5 lá no bar. E o balde da Brahma, 12 conto. E o da Draft, apenas 10 conto. Vem comigo, dance, me lance, nesse swing, vou contigo, não me diga. DJ Paul, Ninho Boy. Meu amor, vem pra mim. Super abraço, amigos, seguidores da saudade, seguidores das marcantes. Equipe Sem Limite tá com a gente também, obrigado, valeu. Olha o bonde na área. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Meu parceiro Cuiu por ali, ó, seguidor das marcantes, em peso, papai. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, dos potentes. Chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Fale, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, que lance nesse swing. Bora pra cima, pra cima, pra cima, potente. Vai! Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressa. Estamos gravando ao vivo, tá, gente? Por ti. Essa semana já vai pra pirataria. Obrigado pelo apoio total da KDG, da GDG. O ensaio dos potentes. Por ti. Eu menti, eu chorei. Alô, Paulinho Boy, o covarde da saudade. Com esse amor, Sara dos Potentes. E aí? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Júnior, dos Potentes. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora fim de jeito. Meu amigo Billy da Mija, lá de Marituba. Saulo Bob Saudade no setor dele, olha. Lá no Ponte da BR, mano. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. Alô, Rainha, chega junto. Cadê a Rainha, hein? Olha o meu parceiro animal por ali, ó. Super abraço aí, o parceiro Cavanhaque. Tá aqui no chá da minha hora. Vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal ele é a sensação. É o Transação, o campeão. É o Transação, o campeão. Amigo animal, chega é nosso animal. Animal domingo é nós. Lá no Cajarão. É o campeão, é o campeão. Quem está com Transação? É o campeão, é o campeão. Quem está com Transação? Aqui, olha. Alô, Diego, alô, Sara. Como é que é? Sara dos Potentes. Minha amiga Lúcia por ali, ó. Ela veio dançar hoje ao som do Paulinho Boy. O Breno e também a Luana estão safo demais, olha. Você vai mexer, você vai sentir. Supremo Digital vai trazer você aqui. Tem amor, tira o Supremo Digital. A Super Kate sempre está naquela seleção. Tá bonito, tá bonito, ó. Jurdi, da Pai Dego, David Chambre, só os quinhentos, olha. Se se liga na contagem. A gente vai levantando o ritmo, já já. Um, dois, três, break, break, break é das aparelhagem. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar. Bora, gente, vamos se ligar aqui, sábado, um, dois, dia 28, sábado na Tuna. Na contagem, vem dançar. Acontece o Halloween dos Mordentes, todo mundo tá convidado, hein? Cobra faz a festa com inteiro. Ingresso antecipado, sempre aqui, pega o seu, tá barato, né? Galera dançar. Olha o meu vizinho, Jorginho. Alô, Jorginho, um abraço covarde. Bora. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda brasa com o super som. DJ Brasil tocando tudo com o vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai tornar o brega das aparelhagens. Curioso, seguidores da saudade de peso, Reito e companhia. Um abraço, covarde. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Deb, potente. DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Todas DJzinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepia, show! Os dançarinos do Pop Saudade 3D. Tocando todas DJzinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa de... Seu amigo Léo Pitbull! Tá na área ele! Arrepiadinho, vamos nessa... Vatapá, apenas R$5 lá com a Ana, lá no bar. Arrepiadinho, vamos nessa de... Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa, Dinho. Olha o Léo Pitbull aí fazendo as imagens. Considerado no Brasil. Aqui no ensaio, nos Mordentes, tá bonito, ó. Arrepia. Mostra como é que dá. Vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar. Cavanhaque, sempre aqui, no Pop Saudade. Jurandir e o Tecno Brega do DJ Dinho. E doida, maninho! É Huggies! Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando seu alô. Tocando tudo sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Tocando tudo sem parar, sempre em primeiro lugar. É o melhor DJ do Pará. Alô, potente! Vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Alô, Paulinho Boy. Vejo o mar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Levino. Bora relembrando, relembrando o ensaio dos potentes, dos brega. Mais uma, mais uma, mais uma pra matar a saudade. Vai, vai, vai. Um, dois, três e agora! Quero ver. Ó o bundão, hein? Chegou, o som do povo, começou a construção. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas como ouro negro todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é dos DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Bora, Jorginho, a queda. Bora, animal. Domingo é nosso Cacharão, tem pau saudade. E a portaria tá liberada a festa toda, porque é o aniversário do Ivaninho, bora. Coisa boa. mais uma, mais uma, mais uma. Vai! Kicho, você é Lucy. Forte abraço, valeu, maninho. David Santos, fica à vontade, vamos dar um abraço pra galera. Sabe que é nós. Cri, let's go. Amigo Ridley por ali, ó, dançando como sempre. É um som que veio pra me dar. Ele é potente digital. Me ajuda a você deixar no som. Tentando embora assim em qualquer lugar. Combinado com bora, mais uma, mais uma, mais uma. Olha, pra você que esqueceu um capacete, estava ali na janela. Se alguém esqueceu um capacete, estava ali no segundo ambiente, pode vir buscar aqui, tá aqui na mesa. Notice on this path, I have a much deeper voice. Dale, Paulinho Boy! Check out pad 5. DJ André, the best. Passaram essa música pra mim, Marcelo Paulinho. Essa aí não pode voltar no CD ao vivo, aqui no ensaio dos Potentes. Já que a gente tá gravando ao vivo, vou rodar o hino dele. O hino dos Potentes aí. Será que tem alguém do Paixandu hoje aqui? Tem? Quem é do Paixandu? Solta o grito aí. Quem é do Clube do Remo? Só quem é do Potentes. Quem é do Potentes? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bora na pressão, bora na pressão. Potente do brega é um, é dois, vai. E faz a roda, e faz a roda. Chama a moleca pra dançar. E faz a roda, e faz a roda. Chama a moleca pra dançar. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Paulinho Boy, esse é o hino e a galera aí doida. Diego e a Sara do Valor. Olha o Jorginho ali. E faz a roda. Chama a moleca pra dançar. Chama a moleca pra dançar. DJ Paulinho Boy. Chama ela pra dançar, vai! Uma moleca pra dançar. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Já Rodrigo Brega, tamo gravando ao vivo. Vai pra pirataria, olha. Mais um CD que vai ser sucesso. DJ Paulino Boy do Pop Saudades, convidado especial. DJ David Sampre. Amigo particular do André Maquina. Seu parceiro, camarada. Vai se conhecer, Sampre. Você vê somente, olha. Vai girando, girando. E tá na rodadinha, e tá na rodadinha. Chama a moleca pra dançar, tá, tá, tá, tá. Chama a moleca pra dançar, tá, tá. Um pouquinho, vai. Gente, as pessoas que estão aprendendo, pode vir pro salão, não fica com vergonha, não. Eu não danço nada, até eu vou dançar daqui a pouquinho aí, tá bom? Então você que tá aprendendo, pode chegar junto no salão, que é assim que a gente aprende, em cima dos nossos erros. Chega junto no salão aí, você que tá aprendendo, não fica com vergonha, não. Puxa o seu parceiro, puxa a sua parceira. Bora, Mike. Puxa o parceiro, puxa a parceira pro meio do salão. Não fica com vergonha, não. Você gane. Bora, bora, bora começar de novo, bora. Um, dois. Só avisando, era dos potentes. Também aí pode colaborar e pegar os aprendizes aí pra dançar. Atenção, galera dos potentes. Vamos pegar os aprendizes pra dançar. Meu parceiro Night Show já na área. Ele e a Lucy Panda. Vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou que ia cuidar tão bem de mim. Você me disse um dia que nosso amor não vai ter fim. Nossa batida aí, compadre. Papai, agora meus potentes, vamos pegar os aprendizes pra dançar, porque a festa é de todo mundo. Mete a cara e vem dançar com os potentes, vem! Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs não turbinado e muito som vão detonar. Vem pra cá, é hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar, pois os DJs não turbinado. Bora que bora então, assim ó! Eita, qualidade, esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém, é da Iguara, meu bem. Olha, gente, já temos ingressos antecipados para a festa de sábado. O Halloween dos potentes, corre logo aqui, garanto o seu, tá bom? É daí para meu bem. Se eu não estivesse tocando em Marituba, até eu ia dar uma passada por lá. Halloween dos potentes, olha, gostei demais, gente. Papo reto. Volta a batida aí, compadre. Roda sem limites. Dá-lhe a rodadinha e vai girando, no ensaio dos potentes do Brega. Um, dois, três, bora relembrar o tempo bom. E agora tá valendo! Clube Ipanema, você vai se divertir. Beat é o melhor pro beat day. Você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Olha só, Bruninho. Tem Paulo Saudade lá no Cajarão. Aliás, tem festa no Ipanema. No Ponte da BR, perdão. Sábado no Ponte da BR, setor do Billy da Mídia. Ninguém paga até 11h30. Aí domingo, Cajarão, aniversário do Evanildo, o pai do animal. Animal! Portaria liberada a festa toda. Ninguém paga ingresso domingo no Cajarão. Daqui conquistou o Pará. Bora, bora, bora relembrar, relembrar, relembrar, relembrar. Quem gosta de charque, de charque. Charque! Paulinho, você toca o Shark e quem sorri é as meninas, olha. Cadê os homens? Bora dançar, Paulinho! Paulinho, estamos ao vivo no Face da Rainhas Potentes. Lá que rola as mídias sociais. Obrigado mais uma vez, Paulinho. Tá detonando. Pra mim é um prazer muito imenso a gente chegar juntinho aqui no ensaio dos potentes do Brega. Essa galera que vira e mexe e pinta lá pelo Pop Saudade, nada melhor que a gente vir aqui nessa força, né, Mike? E eu quero aqui registrar que pode marcar que a gente vai voltar, que gostei muito, galera. Galera muito acolhedora, energia positiva, é isso que a gente dá valor, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Estamos aqui tocando na humildade, bora! É o Sortense na parada! Não venha tentar me impedir. Só manda um abraço aqui, seguidora da saudade, das marcantes, no seu coração, o bonde e também os talibãs. Quero ir pra ver o novo pôr do sol. Nunca. Todo mundo junto e misturado com os potentes hoje. Alô, sem limites. Vou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave. Quem vai pousar fazendo esse povão dançar? É os seguidores da saudade, seguidores das marcantes, os sem limites. Que mais tá por aqui? Bom de os talibãs, cara, coisa boa. Bora relembrar que tá gostoso. É botar filé, cara, bora. Um, dois. Os talibãs. J, show! Paulo Júnior, dos potentes do Braga. Aí, ó. Swingueiro, sou da mata, sou festeiro, sou de Belém do Pará. Meu carimbó é balançado, ele faz dégua. Minha terra tem mangueira, tucupi e tacacá. Em outubro tem filho de Nazaré e na corda que eu vou acompanhando a produção. Carla! No futebol a gente também dá um show. Lá no estádio olímpico é leão versus papão. Como é que é? Pode balançar, na festa de aparelhagem só. Isso que dá no novinho, viu? Não tem pra ninguém. O melhor lugar do mundo pra mim é o meu Belém. Vou deixar guardadinho aqui, viu? Pode balançar, na festa de aparelhagem que só tem no meu Pará. Não tem pra ninguém. O melhor lugar do mundo pra mim é o meu Belém. Oi, esse Fernando. Bora, botite do Brega. Bora pra cima, vai. Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar, sacudido de montão, agitando a multidão. A casa das sete mulheres é agita, é confusão. É agita, é agita, é confusão. Vem pra cá, vem conhecer, essas mulheres podem crer. São as gatas do pedaço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Que o bicho vai pegar. Regiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane, Deisa. Regiane, Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane, Deisa. Quando a Maria venha, e aí? Vai, vai! Só queria ser esse fofinho. Vai! Meu parceiro Léo Pitbull está filmando tudo! Vinha dançar, vinha curtir, não prega meu amigo Panda Mirim, ele é a Lucy Panda, o mais doido do Pará, show de iluminação, agitando sem parar, sem parar, sem parar. O comando dessa Kombi é o Ronaldo e o irmão, quem viaja dentro dela bate forte o coração, com o som que é da pesada que agita a multidão, é o Mini Rubi, a Kombi da produção, da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi. Essa é mais uma dele, o consagrado DJ Irã, do Pará para todo o Brasil. Descubra um som oriental, um show de som. A força mágica. Bora, Clabinho! Bora, Clabito! Tá aumentando o quim dele, viu? Fui pra me encontrar com você e me encantar com som oriental. DJ Ricardo, que comando o som. Só avisando que tá rolando ao vivo, viu? Faz você dançar. Parceiro Mamau, vem te embora, Mamau. Desculpa, só. E Band, não mostra isso aqui, viu? Tá rolando ao vivo. Vem dançar, salte. Vem dançando assim. Vou tocar mais essa aqui. A gente vai fazer uma sequência de caqueado pra quem dá valor, tá bom? Vem dançar, salte. Aí a gente volta na pressão novamente. Suadinho, tem cola de menino. É? Bora! Força máxima, quem tá em comando, som pra você dançar. Yeah, yeah, yeah. Vender meu peito. Vamos pra saudade, sábado, Ponte da BR, Marituba. Ninguém paga até 11h30. Vamos pra saudade, no domingo, Casarão da Saudade, aniversário do Ivan Rio. Portaria liberada, festa toda, 0800. E a gente vai detonando no ensaio dos rodeios. Um show de som. Covarde, orientar um show de som. DJ Paulinho Boy, orientar. Ah, essa não, covarde. Está chegando. Está chegando. Novo Pop Saudade. Oh, Pop Saudade. A nova super máquina do tempo em um formato ainda mais moderno e sofisticado. Agora sim, agora sim. A saudade ganhará um verdadeiro brilho. Novo Pop Saudade 3D. A espera acabou. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. É sábado 16 de dezembro. A espera acabou, família Pop. Aguardem. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. Detalhe, cara. Isso aqui não é pra muito velho nem pra muito novo. É só pra quem sabe fazer o que quer, tá bom? A gente vai tocar umas quatro dessa aqui. Aí o cara vai lá, toma o seu balde de cerveja, toma uma água. Aproveita, dá um beijo na gata. Tá? Aí a gente mete o brechão novamente. Vamos pra fazer o que quer, bora? Cadê o casal Benichu, hein? Go. Deixa eu liberar, vai! Só pra quem se garante, tá? Tem ingresso, gente. Ingressos antecipados pro Halloween aí dos potentes. Essa festa vai acontecer sábado na Tuna. Garanta logo o seu ingresso aqui, ó. O Alex Bitbull tá com a gente, bora, Alex! Homem das filmagens. Agora chegou o Mike, olha. Já transmitindo ao vivo, através aí do Facebook. Rainha da Sorgente. Casal BM Show. Os dançarinos do Pop Saudade 3D. Olha o rapaz de boné, Rósio. E a sua parceira de Sorgente, Rósio, arrebenta também. Olha. Aí tem um moleque ali de chapéu vermelho. E a menina de Rosina também arrebenta. É o Alex e o Potente, a Érica. E também a Renata ali, ó, os seguidores. Bora, Renata! Essa. Vladimir Leite, casal Benichô. Casal Benichô deu show em Castanhal, hein? Bora! Bora! Bora! Rapaz, tem nego bom de ferro! Só lembrando que sábado, dia 28, agora, é o nosso Halloween lá na Tuna! Vai ser isso e muito mais! Bora, Júnior Lobo! Mal vai sortear os CDs dos Paulinho Boys e do Pop Saudade. A gente vai fazer o seguinte, bora fazer um concurso aí. Quem quiser entrar no salão, aproveita, Rui. Tá valendo 4 CDs do Pop Saudade. O melhor casal, quem vai escolher são vocês aí, beleza? Só os dois de testa, ninguém se mexe. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vai, vai, bora botar, tia. Agora o bagulho vai dar. Tá valendo 4 CDs. Já tem a volta do David Chambé. Até meia-noite, né? Olha, detalhe, tá valendo 4 CD. Vou tocar mais duas então, bora. Agora eu quero ver. Esquentou o caldeirão. Alex, Pequetucha. Vladimir Leite. Cadê a torcida aí do Vladimir da Leite aí, hein? Cadê a torcida do Alex e da Erika aí? El poder del... Vladimir Leite! Bora! Vou fazer o seguinte, vou presentear os dois casais, cada um com 2 CDs. Mas tem que dançar essa aqui, olha! Essa. Que comience la fiesta! Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla lo fuerte, cepilla, cepilla, cepilla, cepilla, fulanito, presente, así me gusta a mí. Que dá uma semente dos deuses pro Elton. Ai, ai, ai, ai, me gusta a mí. Ai, ai, ai, ai, me gusta a mí. Ai, ai, ai, ai, me gusta a mí. Eu passo anos, viu? Eu quero uns aplausos aí pros dois casais aí, por gentileza. Muito bacana essa onda, né, gente? Bora curtir o nosso ensaio. Vou tocar mais um pouquinho, Paulinho Boy. Aí o David Champ chega pra comandar até o final. Você pega Grace, que pega a fuga. Ali também um abraço, Grace, pra você. Thank you. deixou os dois casais, pode vir buscar o CD aqui, tá bom? Aqui na mão do Mike. A gente vai fazer uma sequência light, bora! Tem muita gente aprendendo, né? Mais devagarzinho, gostoso, bora! Te cantar na canção, te cobrir de paixão, e tocar em tuas mãos, descobrir sensações, vem curtir toque som, pra dançar nesse som. E sentir teu coração palpitar de emoção. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te JJ, o show não pode parar. Se é tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te conquistar. Tamo gravando ao vivo, hein, Mike? Pra semana já tá no começo, a explosão da galera fazer o download. É na rede social. Vai, e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Meus maninhos, Leandro e Leonardo também por aqui, ó. Estão aqui na frente. Para o Júnior Oliveira. E sem olhar pra trás. Parceiro Bruno Veloso também por ali, ó. Eu fico aqui. Todo mundo junto e misturado. Além do Leandro e Leonardo, tá chegando Zezé de Camargo e Luciano. Meu maninho Lucas Janari. Diego e Sara, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Em tuas mãos, descobri. Olha por ali também o vizinho Jorginho. Cadê ele? Cadê ele? A cunhada. Nesse som. E sentir seu coração palpitar de emoção. Bora curtir, bora. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro Pop Som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o Pop Som. E ouvindo o fruto sensual, só digo vai e segue em frente sem olhar. Olha aí, Paulinho, meu amigo DJ Michel do Luxuoso Dragão, está aqui ao lado. Domingo passado a gente fez uma super festa com ele. Foi super legal. Michel, obrigado pela presença. Você quer nosso amigo Paulinho Boy? Hoje ele está aqui detonando. Dá-lhe Paulinho Boy. Sequência lá, tá, gente? Ei, ei, som. E ao senhor passado, família. Sua família é os potentes, né? Agradecendo nosso parceiro, parceiro Luciano, a família Potente, teve com a gente aí, ó, numa super festa lá no combate. Mais uma, pessoal. Dia 4, vim aqui convidar todos vocês, tá bom? O primeiro aniversário do Clube do Chope. E também, claro, um convite à família Potente, tá bom? Gravação do DVD da Carreta Geração aí no Calamaçu, tá bom? Tá todo mundo convidado! Bora lá, família! Nossa família, tá todo convidado, tá bom? Aqui pro Gil Michel. O primeiro, o 13º aniversário do Clube do Chope. Também lá nosso primeiro DVD. Pra toda a família, tá bom? Bora lá, senhor! Toma, como é que é? Como é que é? O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Pra te dar, eu vou aqui no Estádio dos Potentes. Atenção, quem achou uma caneta no salão, trazer aqui que tem gratificação, tá bom? Você foi no céu até. Obrigado, viu? É tanto amor invadindo o meu ser. Venha com seu beijo. Se fosse 50 conto, hein? Vou ver, deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você, seu amor eu preciso para viver. Deixa eu te amar. O sonho não pode. Olha, atenção! Você que pagou o seu ingresso aí, tem o seu canhoto na mão. Vamos sortear o ingresso aí, tá bom? O ingresso pra sábado, Halloween dos Sorventes. Atenção! Quem tem a senha aí, 08, número 8. Ganhou um ingresso aqui, corre lá. Dori uma. 08, cadê? É tanto amor invadindo o meu ser. Venha com teu beijo me envolver. Alex Pitbull. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Seu amor eu preciso para viver. Deixa eu te amar. Mais um ingresso aí, gente. Atenção, quem tem um canhoto. 114 114 114. Ganhou o ingresso, corre aí. Aí, covarde. Solta a saudade, Paulinho Boy. Só pra relembrar, bora! E saiu dos potentes. Se alguma coisa te magoou, te peço esqueça o que passou. Me desespero sem o teu fim. Eu sou sincera, acredite em mim. Deixa eu te amar. Mais um ingresso. 118. Quem tem um 118 ganhou o ingresso pra sábado, corre aqui. Vai pegar seu ingresso, olha aí. Amor, eu preciso para viver. 118. Ensaio dos Sortinhos do Brega. Bora acelerar um pouquinho, bora. Bora, bora, bora. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal. Pra relembrar. Meu parceiro Panda Mirim por ali, ó. Bora, Panda Mirim. Sábado, dia 28, tem um Halloween dos Potentes lá na Tuna. Vai ser pressão total. Paulo Júnior, dos Potentes do Brega. Bora, Cabo Júnior, esse é parceiro do Paulinho Van, olha. É o Paulo Júnior, tá na área. Ei, Paulo Júnior. Saiu mais um ingresso pra você participar do Halloween dos Sorrentes. Atenção, quem tem um canhoto 33 ganhou o ingresso, corre aqui. 33. Bora. Daqui a pouquinho a gente vai sortear uma mesa da festa, gente. Brilha teu olhar, eu vi. Brilha teu olhar, eu vi. imaginar. Um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti. Não paro de pensar em ti. Um beijo na boca pra selar nosso amor. Hoje junto misturado, os seguidores das marcantes, seguidores da saudade. O meu coração. Equipe Xenibit. Pode viver. Alibão bom hoje. Olha aí, coisa boa. Não, não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver na solidão. Eu preciso de carinho. Nunca me deixe sozinho. O Hangers tá endoidando. Ele dança muito bom. Porra, ele quer fazer caqueado no prédio. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Eu acho que ele tá treinando com a Daisy. Mudou. Ah, beleza. Tô pedindo pra gente tocar uma sequência de saudade. Pensei que era só marcante, ó. Ah, agora é minha área. A gente vai tocar já já. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar. Do Brega. Porque você mexeu de pés. Queijinho, o príncipe do Tecno Brega. Sonhei em ter você pra mim. Meu amor, que você teve. Me enganou, me iludiu. Já por aqui, minha amiga. Cheirinha, nossa contabilista, contabilista dos potentes do Brega. Futuramente, né? Amigo Breno também por ali, ó. É academia! Bora pro... mais um sorteio, número 70. Quem tem número 70 aí? 70? Ninguém, ninguém. Vinte embora, Cássio. Por que se esconde para te fugir de mim? Dói demais, meu coração. Não me deixe nessa solidão. Saiu mais um canhoto, tá, gente? O número 92 foi contemplado aí com ingresso pra sábado, Halloween do Sorvinte. Corre aqui, após essa a gente vai tocar saudade, bora! 92! Que louca por você. Pra Ana não vale, pra Ana. Mas eu não vou deixar ninguém aqui, se envolver. Sábado tem um Halloween que vai estremecer a cidade. Já. É o Halloween dos potentes. Todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada. Prejudicar a relação. Só avisando que tem um vatapá especial. Foi lá no bar. Porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em... Fica em off o preço. Vai pra facada lá. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Cadê nosso amigo Léo Palitinho? Saiu mais um ingresso, tá, gente? Número 40. Atenção, quem tem o canhoto 40, corre logo aqui. Quem tem o canhoto 40 aí? Corre aqui. Foi contemplado. Bora, coxinha, saiu do sorvete. Está chegando a festa da cerveja. Está chegando a festa da cerveja. Versão saudade. Pra sacudir a Nani Dewa. Cerveja um real em lata, a festa toda. Cerveja um real em lata, a festa toda. Reunimos as melhores aparelhagens de saudade do estado do Pará. Big Som Saudade. Diamantina, o consagrado da saudade. Ruby, a nave da saudade. Mineirão, o trem digital da saudade. Cineral Digital, o som do amor. Hip-hop Saudade 3D, a super máquina do tempo. 10 horas de festa com cerveja um real. Com cerveja um real, a festa toda. Você não pode ficar de fora. É sábado, dia 18 de novembro, na Casa de Show Recreio. Vem pra essa que vai ser sucesso. Ah, essa não, covarde! Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Gente, pra gente aumentar o som, a gente vai ter que fechar a janela. Vai ficar calor. Mas você vai curtir o som um pouco mais alto. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo te dando mil beijos, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. DJ Paulinho Boy, o covarde. Paulinho Boy. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Sem limites. Seguidora da saudade, seguidora dos marcantes, nosso amigo, os talibãs também. E o bonde. Quero matar meu desejo te dando mil beijos, sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Sua amiga Cítia, ela que é do Sem Limites, está sempre com a gente. Seu beijo me excita demais, me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham. eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos de amor e prazer. Nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Pode me dar, eu amo meu broto mais do que tudo. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca de beijar tua boca. Meu parceiro Maninho Drico já na área. Tá curtindo? Bebe em vão me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, o covarde DJ Paulinho Boy. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque meus braços, me mata de amor. Alô, Paulinho Boy. Me ama, me ama. Bem reduzido só na mana. Alô, amor. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo. Sugugu e a Carla gosta. Tentando te esquecer. Aí eles comandam. Seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas, eu vejo a... Minha amiga Gleice pega a fuga. Alô, Gleice. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Atenção, gente, vamos ficar ligado. E vamos sortear uma mesa agora, tá bom? Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu bem. Vai dançando mais um papelzinho na mão. Onde eu deixei. Vai sair uma mesa agora. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. distância que eu te encontrei. Atenção, o número canhoto 32 ganhou uma mesa aí, ó. 32, corre aqui. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. É o 32, né? Atenção! Ganhou outro 32, ganhou uma mesa, corre aqui. Ah, chegou aí o rapaz, olha. De meu bem, que não vem. Só avisando que é sábado, agora dia 28, é o nosso Halloween. O pessoal que tá ganhando vai curtir um super festa. Você pode ir fantasiado ou a caráter normal. Léo Pitbull! Só avisando a você que a mesa tem direito a 5 pessoas, tá legal? Não pode passar. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Bagulho doido! O Gugu gosta! Que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. DJ Paulinho Boy! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Covarde da saudade. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Bora lá, Wim, bora, Leite. Tá faltando a faltou a foto, né? Lá de Castanhal. Já tá lá, vou te mandar mais já. Uma saudade, um vazio. Só pra gente bate mais uma. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim. Obrigado também ao Reginaldo e a Carla aqui com a gente, olha. É amor sem fim. Obrigado pelo carinho. Você e eu, é só... Ele gosta, ele tá falando. O que me aconteceu? É amor chegaram também aí os seguidores da saudade, os seguidores da marcante. Lá do Curió, olha. Também a equipe sem limite. Pra minha mulher. Eu sei da vida. Obrigado também ao bonde e os talibãs. Galera, junto e misturado aqui. Nessa quinta-feira do ensaio dos Faldentes. Pra mim foi uma satisfação muito grande, gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá. Breno e também a Luana. Só aqui com a gente, obrigado, valeu. Tudo isso eu sei. Eu amo você. A Cris fica com ciúme. Let's go! Queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. Meu parceiro Beto por ali, ó. Ele gosta. Cumprir-te com meus beijos. Bora, Júnior! Bora, Monique! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Está chegando. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A nova super máquina do tempo em um formato ainda mais moderno e sofisticado. Agora sim. A saudade ganhará um verdadeiro brilho. Novo Pop Saudade 3D. A espera acabou. Vem aí, dia 16 de dezembro, o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. É sábado 16 de dezembro. A espera acabou, família Pop.